Bom dia, Azul Alfa, Yankee Juliette. Muito bom dia, o Alfa Yankee Juliette, pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 1, infra-aero ciente. Autorizado iniciar no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Yankee Juliette ciente. caso Alfa e Yankee Juliet. Salvador, Alfa Yankee Juliet, enquanto estava falando com a equipe só, eu não compreendi a mensagem qual o senhor me informou. Poderia me informar, por favor? Afirmo, Juliet, o senhor fez um chamado inicial pela segunda vez. Por gentileza, o chamado inicial faça somente a primeira vez. Das próximas vezes, já faça a chamada com a mensagem. Por gentileza, prossiga com a mensagem. Tá bom então, muito obrigado pela informação. Alfa Juliet está pronto para ingressar no pátio principal. Livre até o portão 1, autorizado para ter escuta constante, reporte ao término Alfa Yankee Juliet. Alfa Yankee Juliet, sempre obrigado. 5 Juliette, ponto centro do reboque, obrigado, bom dia. Ponto centro Juliette, obrigado, bom dia. 0 no 4. Ok, 2000 na Bomb, pode voar a Bomb, tá presente? Tá livre. Tá livre, Bomb? Afirmo, tá livre, Bomb. Ok, 200 na Prode Bomb, Bomb. Rio 5973, está precisando o LS. 2.000 do externo, completa aqui no LS, 2.118.9.18.62. 4040, informação em curso Golf. Com fins, eu tenho o nível 340 já aprovado, já está pronto para cópia? Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340 via Aper Zulu 16. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle em 120 decimal 8, torre 118 decimal 6 dúzia, transponder 5134, azul 4040. Protegimento correto, azul 4040. No portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Esquerda, faixa 3, atenta ao sinalizador 5973. Alfa Juliette, 5973. informação só, veículo 3 para cópia. 3171, informação em curso, Golf 360, tem aprovado, o senhor está pronto, já aprovado? Positivo, pronto, cópia. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, apoio direto posição 13, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5133-3171. Autorizado 360 para Guarulhos e a rota plano de voo, procedendo 1.6, Belo Horizonte, direto 13, roda 1.0, consulta direita na perfil da El, Leda, pós-Leda, 120.8 é o controle, 5133, colisão com a Transponder, 3171. 5133, protegimento correto, tá, 3171, no portão 3, chame o pushback do saneamento. 3171. Polo 093, letra para 2000, via chegada Polo 7, Polo 04. Da 3, 1, 7, 1. Portão 3 aprovado, pushback acionamento, chame táxi com 3, 1, 7, 1. Romano NS, o Gol 865. 65, completa aproximação LS, torre 118, decimal 62. 18, 62, obrigado. Táxi 3171. Alfa Juliette 08. 0, posto de informação Golf. Bom dia, Sidera Provisão 70, sua identificação. Vamos voar para o de Simbra, desce para 3.000 pés, comunicador. É pro de Duna, corrija. Duna 3.000, velocidade está liberada. Duna 3.000, velocidade liberada. Como? Qual é a frequência que a torre está operando? Volto meia dúzia. contate, o azul 4040, seu amigo 21, o azul 4040, valeu. Eu só contei Galeão de Albernado, poderia informar as outras informações? OB 121, 2 horas e 50 de aproximação. Copiado, 2:50, 1:21 Galeão, o azul 4040. Observe o voo ingressando no portão 8, pode estar que seria parte em Índia até o ponto de espera da Pifano 0, ajuste no 0 no 4. Do ponto de espera, chame clube na frequência 1 no 8, decimal 6, 12, azul 4040, tenha um bom voo.